Sabe onde eu vou tomar uma bola de noite? E amanhã eu vou pro baile pra bailar. Amanhã eu vou. Se ela dança, eu não danço, porque eu sou muito tímido. Eu fico lá no fundo só olhando as pessoas. E eu fico me perguntando que foi que eu faço. Eu tô todo mundo dançando, sabendo dançar. Eu quero rebolar até o chão. E depois